Chamei o Uber, viu, filha? Ó, ó, avisa o verão que vai chegar quente é nóis. Sala 7, ladrão. Wow, funk do verão. Olha a pegada aqui, ó. Ele vai de Uber, ela vai também. Vai pra praia, vai pro shopping, no final vai dar neném. Ele vai de Uber, ela vai também. Vai pra praia, vai pro shopping, no final vai dar neném, neném, neném. No final vai dar neném. Dançar, viu, ladrão? Chama as ladronas também pra dançar. Vai todo mundo fazer neném. Eu não falei, mãe. Todo mundo fazer neném, todo mundo. Ele vai de Uber, ela vai também. Vai pra praia, vai pro shopping, no final vai dar neném. Ele vai de Uber, ela vai também. Vai pra praia, vai pro shopping, no final vai dar o quê? Nê, nê, nê, nê. Eu falei o quê, neném? Chama as índia, chama as índia. Né, né, né, né. No final vai dar neném. Né, né, né, né. No final vai dar neném. Né, né, né, né. No final vai dar neném. Né, né, né, né. Sala 7, ladrão. Né, né, né, né. Eita, o solo da sacanagem. Ô, putaria.